Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia para você. O Tema Livre está entrando no ar agora. O debate sobre segurança pública e liberdade de expressão toma conta de moradores de comunidades pacificadas. A convite do jornal comunitário O Cidadão, da Maré, representantes de favelas se reuniram há pouco tempo para contar experiências de como é viver e trabalhar com a presença da UPP. Histórias que não são contadas nos grandes jornais. Cada vez mais a grande mídia está distante do cotidiano e da realidade. Para tratar desses assuntos, nós estamos aqui no estúdio com a Renata Guilherme, comunicadora comunitária formada em Teologia e Publicidade Afirmativa pela Escola Popular de Comunicação Crítica do Observatório de Favelas e é repórter do jornal O Cidadão, da Maré e da Rádio Maré FM, além de integrante do coletivo Cidadela, Arte, Cultura e Cidadania, onde atua como auxiliar de produção na oficina de capacitação em audiovisual. O rapper Fiel, também conosco aqui, paraibano de Campina Grande, a terra sede das festas de São João, das festas juninas. Ele é morador do Morro de Santa Marta, em Botafogo, participa da Rádio Comunitária Santa Marta, que é a 103,3 FM, e autor do livro Da Favela para as Favelas e também da cartilha de abordagem policial do Morro de Santa Marta, que tenta ensinar aos moradores como lidar com a abordagem policial, que é um dos problemas sérios nessas comunidades. Ele acaba de lançar também o seu novo CD, Pedagogia da Dominação. O André Luiz Abreu de Souza também está aqui conosco, é morador do Morro da Babilônia, no Leme, um dos fundadores do movimento Favela Não Se Cala. E ainda o Francisco Marcelo da Silva, que é do Conjunto de Favelas da Maré, lá na Vila do João, e é mestre em educação pela Universidade Federal Fluminense. Você já viu que o programa de hoje tem quórum mais do que qualificado, aliás, não só quórum numérico, como quórum qualificado. Eu vou começar chamando a participação da Renata por uma questão de gênero e uma questão de deferência, e também porque ela está aqui ao meu lado, né? Bom dia, Renata, queria que você abrisse essa nossa conversa aí, falando sobre esse tema geral, como é que é a comunicação dentro das comunidades ocupadas e tal. Muito bom dia ouvintes também. É um privilégio para a gente estar aqui hoje na rádio. E queria cumprimentar também os demais debatedores e vamos estar aqui conversando. Eu estou aqui hoje representando o jornal O Cidadão, que foi o anfitrião do debate que houve sobre segurança pública e liberdade de expressão. E estamos aqui nessa manhã para falar justamente de toda essa problemática, eu chamo de problemáticas, falar sobre abordagem policial, essa, entre aspas, militarização das comunidades. Então eu espero que seja um debate muito produtivo para todos. Você sabe que nós estávamos conversando, nós temos abordado esse assunto, ele é recorrente, cada vez mais recorrente. Quanto mais se espalham as UPPs, mais a gente trata dessa questão, e também quanto mais antigas elas vão se tornando, mais os problemas vão surgindo. No começo é novidade, aí tudo é legal, tudo é novidade, mas uma coisa que parece clara é que houve uma troca da ocupação militar das favelas pelo tráfico, pela ocupação militar das favelas pela polícia militar. E eu queria que o rapper Fiel falasse um pouco, porque ele é autor dessa cartilha de abordagem policial do Morro Santa Marta, onde se instalou a primeira UPP, portanto, onde está a UPP mais antiga do Rio de Janeiro. Bom dia a todos do programa Tema Livre. Bom dia, Luiz, bom dia a todos que estão aqui, nossos companheiros presentes. Então, 5 anos, né, de UPP e nada mudou. Pelo menos lá no Santa Marta, que é a primeira, uma favela compactada, e toda aquela midiática que teve, né, aqui no Rio de Janeiro, que a UPP ia levar a democracia e a cidadania, e a gente percebe, eu como morador, os barracos de madeira continuam, o esgoto a céu aberto, eu não tenho cidadania, não recebo carta na minha casa. E a gente sabe que a polícia não vai resolver esse problema de levar a cidadania. Polícia é para outra coisa. Pois é, mas acontece que, por exemplo, quando chega o PP, antes do PP chegar, chega o batalhão de choque. Aí o batalhão de choque ocupa, faz aquela limpeza inicial, aí vem a UPP. Aí junto com a UPP já sobe o pessoal da Sky, já sobe o pessoal... Correto. Não é? Da Light, já começam a regularizar as luzes, é cobrança de luz, acaba com o gato, já vem o pessoal desses serviços. Aí você está dizendo agora que 5 anos depois da instalação da UPP de Santa Marta, não recebe carta em casa? É porque o projeto é outro, né, cara? A comunicação, a gente está aqui numa rádio que ela pode informar ou desinformar. Então, é o seguinte, isso, na verdade, é uma valorização do território para a entrada de outros moradores... que não será os próprios moradores que vão continuar naquela localidade. Isso eu já falava desde o princípio. Uma limpeza étnica em torno dos enclaves fortificados dos ricos, em torno das casas dos ricos, que estão ali no Santa Marta, ao redor do Santa Marta. Então o morador, ele hoje está percebendo que a luz dele ficou muito cara, o aluguel que era 150 passou para R$600 e o salário mínimo continua mínimo. Como esses moradores vão continuar morando lá no Santa Marta? Não vai. Ele vai ser... O território continua sendo Santa Marta e a sociabilidade não. Muda. Não por acaso nós fechamos o ciclo agora das favelas da Zona Sul, né? O governo comemorou agora esse... Fechamos aqui o cinturão da Zona Sul, que é a área mais valorizada da cidade. Eu queria que o pessoal que vem lá da favela, lá da Maré, da Vila do João, Francisco, Marcelo, que também participasse, né, desse aí a sua opinião. Como é que é do lado de lá, lá na Vila Brasil, como é que funciona essa realidade? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Bom dia a todas também. Agradecer pelo convite. Né? Dizer que o processo de pacificação de militarização do conjunto de favela da Maré já começou, né? Então, primeiro desconstruir essa ideia de que a ocupação das favelas é algo pacífico e agora tem toda uma loja cronométrica que agora diz que foi ocupada em 20 minutos, 15 minutos. Não, isso já começou na Maré, tem ocorrido recorrentes operações da polícia militar com mortes, né, com violação de direitos humanos. Esse é um processo de militarização da favela. Então, primeiro dizer que a Maré está nesse processo, já iniciou esse processo e que provavelmente, né, deve ser uma das próximas favelas a serem ocupadas, a serem militarizadas, e que essa política, que essa gestão de ocupação, de retomada de território, né, implementada pelo Estado, ela vai de encontro a a busca, a todo o esforço que os movimentos sociais vêm fazendo para garantia dos direitos humanos e espaços de favelas ou não da cidade, do país. Então ela vai na contramão dessa política, na contramão desses movimentos e acaba hoje caracterizado por uma política de violência contra aqueles que são os principais, eu acho que o principal alvo das políticas de direitos humanos. Então, a comunicação é algo que hoje, com a entrada da UPP, ela é controlada. O Fiel está aqui para falar, ele não há liberdade de expressão nos territórios controlados pela polícia militar, né? Não há liberdade de expressão, não há liberdade de ir e vir, né? Então, a sua casa, ela, pela Constituição Federal de 1988, ela é um local inviolável. Isso não ocorre na favela, isso fica mais claro com a entrada da polícia. Né? É a política do pé na porta. Nós vimos isso, inclusive, na Maré há pouco tempo. Exatamente. Né? Houve exatamente essa situação que você está falando. Mas é uma situação recorrente também em outras favelas. Isso não é uma exclusividade da Maré. Não. Infelizmente, comunidades. Mas na Maré, pobres, na Maré pareceu uma retaliação pelo movimento que foi feito anteriormente, que tentou conscientizar as pessoas de que elas têm os direitos, que a sua casa é inviolável e que elas têm esse direito garantido pela Constituição Federal. Aquilo foi uma clara retaliação ao movimento que foi feito na Maré, de conscientizar as pessoas em busca dos seus direitos e a garantia dos seus direitos humanos, enquanto pessoas, enquanto moradores. Certo. Renatinha, você queria falar o quê? Na verdade, enquanto ele falava, eu, enquanto mulher, diria que o Complexo da Maré está vivendo tensão pré-UPP. Né? A gente já tem vivido isso. E eu, francamente, eu não posso... Eu já morei na Maré toda a minha vida. Há 5 anos não moro mais, moro do outro lado da Avenida Brasil, mas me sinto completamente mareense ainda. Convivo lá, é lá onde se estabelece minha vida social. Minha família ainda se encontra toda lá. E realmente, muitas vezes eu vou trabalhar, como eu trabalho no Jornal Cidadão, na Cidadela e na rádio, e as pessoas, poxa, você conseguiu chegar? Como assim? É que houve, né? Problemas dessa ordem, né, de segurança. Claro, a gente não é contra a polícia, eu acho que nenhum favelado é contra a polícia, contra nada disso. A gente não concorda é da forma com que isso acontece. Certo. Se é uma coisa no Brasil, né, que é democrático, é a forma, como nós conversamos há pouco, é a forma como o pobre é tratado. Né? Em qualquer lugar do país, o pobre é maltratado pela polícia. Isso aí, então, a gente pode se orgulhar, entre aspas. André, você que é um dos fundadores do movimento Favela Não Se Cala, e é lá da Babilônia, ali, né, da Babilônia, nós estamos falando aqui da Maré, falando de Santa Marta é pertinho, mas você também é bem pertinho. Eu queria que você falasse um pouco, a Favela Não Se Cala, como surgiu e por que ela não se cala? Bom dia, Luiz, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos os companheiros que compõem essa mesa tão seleta. É muito proveitoso que nós estejamos aqui, é um espaço que temos muito pouco para externar e expressar realmente o que é o projeto UPP e a quem ela interessa. Bem, o movimento Favela Não Se Cala, ele nasceu há cerca de 1 ano atrás, e porque nós percebemos, e era bem perceptível, que havia muitos focos de resistência dentro das favelas, mas essa luta estava se dando de forma e de maneira fragmentada. Então o movimento nada mais é um espaço para que nós possamos propiciar esses focos de resistências que existem dentro das favelas, deles estarem interagindo juntos. Então nós fazemos reuniões periódicas e mensais, sempre dentro das favelas. Agora, essa resistência é resistência à política das unidades de policiamento pacificador, é isso? A UPP também está inclusa. Sei. Porque... Mas a resistência é quê? A resistência ao projeto de cidade, de modelo de cidade. Certo, certo. Onde a UPP é protagonista. Certo. A UPP não é, nunca foi e nunca será um projeto de segurança. A UPP, ela é protagonista dentro desse projeto de modelo de cidade, que é excludente, uma cidade mercantilizada, e uma cidade onde o pobre, ele não pode mais, o grande capital não permite, não é mais permissivo, que exista uma favela como a Babilônia, uma área nobre da Zona Sul. É verdade. Então, assim, a UPP, ela entra, ela gentrifica não só a favela, como o bairro. Quem aqui não se lembra do Banco Imobiliário, lançado pelo nosso prefeito? É isso aí mesmo, é a cidade empresa. A cidade do Rio de Janeiro tem um custo de vida um dos mais caros do mundo. É uma cidade boa para quem tem dinheiro para investir. Agora, para a população, está muito difícil viver nessa cidade, dentro desse contexto de projeto de modelo de cidade, onde a UPP é protagonista, porque ela adentra, ela se firma, e é bom desmistificar algumas coisas aqui e desconstruí-las. Por exemplo, o Estado burguês, ele gosta muito de passar que a UPP é uma outra polícia. A UPP é a mesma polícia. A mesma polícia criada na época do Império para defender os interesses do Império. Tanto que ela não se fez nem questão de mudar o seu símbolo, que é uma folha de cacau com a coroa e uma folha de café. E hoje ela está aí para defender também os interesses do grande capital. Né? Porque a UPP interessa a quem? A UPP interessa ao grande capital privado. Essa que é uma realidade. O Fiel falou ainda há pouco sobre essa limpeza étnica e, na realidade, o que as pessoas têm acusado muito, falado muito aqui nos microfones do Tema Livre, é de uma limpeza social. Quer dizer, o governo, por causa desses eventos, os mega eventos que estão programados, e ele precisa dar uma segurança maior aos participantes desses eventos, principalmente os que vêm do exterior, e aí se insere o caso, por exemplo, que nós vamos comentar contando antes, Renatinha, daquela turista que foi estuprada numa falsa van, que nem era uma van, era uma lotada, mas o fato é que isso repercutiu de tal forma que mancha todo esse trabalho que tem sido feito, que o André diz aí, olha, isso aí não é uma política para a população, é a política do Estado, que sempre foi assim. Desculpe, é a mesma lógica, dentro do que a gente estava falando, a mesma lógica da UPP, é esse caso da van. O estado onde não se prende o estuprador, tira-se a van de circulação. Tira o sofá da sala. É, como o marido, né? Foi traído, joga a cama fora, não larga a mulher. Tira o sofá da sala. Tira o sofá, né? Acaba com o problema por aí. É essa a lógica. Diga lá. Sem a menor lógica, né? O que o André traz, e é muito importante, é entender a lógica do projeto, não? Antes, se falava em cidade partida, né? Então a UPP, ela vem com um discurso que desconstrói o discurso de cidade partida e diz, olha, a cidade é única e a gente vai expulsar os traficantes dos territórios e vamos unificar a favela. Agora a favela faz parte da cidade, o território está sendo controlado, todo o território da cidade é controlado pelo Estado. Depois o discurso muda, inclusive com eco dentro da própria favela. A gente tem visto na Maré, tem grupos que estão propondo criação de uma Lapa popular na favela, criação de universidades dentro da favela. Por exemplo, dentro da Maré tem grupos falando isso, quando é ridículo que a Maré é ao lado da UFRJ, a maior universidade do Brasil. Então, que sentido faz criar uma universidade dentro da favela? E dentro do próprio conjunto de favela da Alemão, foi a construção de um shopping. Então a lógica é a seguinte: trazer a cidade para dentro da favela. Não é um projeto que valorize a favela enquanto um patrimônio dessa cidade. Não é um projeto que valorize a favela enquanto as suas especificidades e singularidades e as formas de convivência que foi criada a partir de dificuldades sociais que foram enfrentadas. Então, a favela é muito bonita da novela, mas para o Estado ela é muito feia. Então, tem que trazer a lógica da cidade para dentro da favela. E quando se coloca a lógica da cidade dentro da favela, a primeira coisa que se faz, o Luiz, não é trazer Sky ou stand de outras empresas. A primeira coisa que se faz é tarifar a favela. Então, o território fica caríssimo. Então, eu sempre discutia, sempre disseram para mim o seguinte: ah, é um absurdo vocês na favela ter gato net. Mas ninguém discutia que tinha uma empresa que tinha a permissão, a concessão para cabear toda a cidade, e a Maré fica 5 minutos do centro da cidade, e que dizia para a gente que não tinha condições de instalar a TV a cabo na Maré. Um absurdo. Então, o favelado encontra formas de ter acesso aos serviços que a classe média teve a vida toda. Se tivesse, hoje, não sei se eu estou falando alguma mentira, já começa, hoje os moradores da favela já tem lá sua Sky bonitinha, instalado. Ninguém quer ficar com gato net. E até é preço mais barato do que a Sky aqui no asfalto, aqui embaixo. Muita gente fala isso, reclama, né? Assim, pô, os caras puseram Sky lá no Santa Marta, é mais barato do que aqui em Botafogo, cara. Então, a lógica, o que o Fiel coloca é verdade. A favela hoje é mais cara porque é um processo de remoção branca, né? Então, ela torna a favela mais cara, os imóveis são mais valorizados, as pessoas, então, claramente, é muito caro morar aqui. Eu moro na favela, não é porque é legal, porque é romântico. Eu gosto, claro, de morar na favela. Eu moro na favela há 30 anos. Mas eu moro na favela porque é mais barato morar na favela. Mesmo com todas as dificuldades. Você falou que teve na Maré, na Vila do João, a inauguração em 1982. E você falou, pô, é tudo bonitinho, agora houve uma verticalização, cresceu. Mas aqui ocorre, ô Luiz, porque não houve manutenção da política pública. Então, hoje, no Brasil, há uma grande fragilização das políticas públicas. Se a Vila do João, que era um projeto modelo para o Brasil inteiro, tivesse sido tido manutenção dessas políticas de água, luz, esgoto, e as pessoas tivessem ganhado o direito à propriedade, o reconhecimento que são donos da sua casa, a Maré estaria sendo um projeto modelo até hoje. É verdade. Fala, André. Bem, só para fazer um adentro aqui... Vocês se sintam à vontade para falar, um interromper o outro. Fica esperando eu, não sou juiz não, hein? E acrescentar aqui as palavras do companheiro. Nós estivemos em uma audiência pública relacionada à favela da Indiana e o subsecretário de habitação, ele foi bem taxativo, que eles têm 4 anos para fazer o processo de reassentamento, porque eles não falam a palavra remoção, de 22 mil famílias que reside em área de morro de encosta. Ou seja, é muita gente. E quando eu discuto a UPP, eu discuto ela enquanto um projeto de modelo de cidade, não de segurança. Porque a UPP nada mais é mais uma das ações subjetivas do Estado burguês, que não são ações concretas. Porque eu trabalho no sistema penitenciário. Nós somos a quarta maior massa carcerária do mundo. Perdemos para os Estados Unidos, China e Rússia. E não, o sistema penitenciário ele não cumpre o seu papel de ressocialização daqueles detentos. E eles retornarão ao seio da sociedade. E retornam pior. Então, você, para discutir violência de forma ampla e de forma séria nesse Brasil, nesse país, você tem que discutir a legalização das drogas. Porque na favela não tem plantação de folha de coca nem de maconha. E a favela não produz armas. Isso entra pelas fronteiras. Então, o Estado, que é burguês, ele, com mais uma das suas ações subjetivas, e são todas subjetivas, não são ações concretas, a gente também sabe da questão da reforma agrária, quando chega na questão dos latifundiários, você não toca. Você veja bem, né, diversos movimentos reivindicando um pedaço de terra, enquanto algumas pessoas são detentoras de um Estado. Então, agora nós temos até os sem teto, quer dizer, que é um desdobramento. Dos sem terra, temos os sem teto, os sem emprego, os sem. Nós estamos vendo uma comunidade sem, na verdade, né? Mas aí, só filho. Que todo mundo está incluso na exploração. Não tem excluído. Para o capital, todo mundo é incluído. Agora, sem direitos, estamos. Mas estamos incluídos no capital, consumindo, etc, etc. Agora, eu queria só dar um... Só, fala aí. Pegando um gancho aqui dos companheiros. Por exemplo, quando a gente está falando aqui, não é do policial que está vestindo a farda da UPP, do sujeito. Porque isso, os policiais, eles defendem esse projeto como se fosse deles. E até... Eles têm policiais que perseguem alguns militantes. Eu sou perseguido no Santa Marta por alguns policiais que não entendem que a gente está falando da estrutura da polícia e não dele. Ele é mais um explorado. E eu falo sempre, se qualquer um morador do Rio de Janeiro quer entrar para a polícia, pensa, estuda antes. Porque na polícia ele não vai fazer nada de benéfico para a população, porque a estrutura é podre. Nós, militantes, por exemplo, quando eu construo junto com o nosso coletivo Visão da Favela Brasil e outras pessoas do Santa Marta e de fora, outras instituições, a cartilha, que é para defender os direitos dos moradores, se a polícia realmente fosse pacificadora, entre aspas, ela ia pegar essa cartilha e até ajudar a distribuir. 2 semanas após do lançamento dessa cartilha, na época era a capitã Priscila, ela não se pronunciou perante essa cartilha, não reconhecendo, porque foi feita pelo morador de favela, pelos moradores. 2 semanas depois eu fui preso. Fui preso de forma forjada, eu estava fazendo um evento no bar do meu sogro. Chegou 12 policiais, desligaram o som. Então, essa entrada de forma violenta num espaço privado, no Santa Marta, não acontece num espaço, por exemplo, na Avenida Atlântica. No Leblon. Então, quer dizer, me forjaram, falaram que eu... Me prenderam como desacato à autoridade. 12 policiais me algemaram, me espancaram até o carro da polícia e perguntavam, cadê sua cartilha agora para te proteger? E isso é a primeira favela que seria, na verdade, modelo, né? Que nunca será. A favela não é modelo. A favela já nasce como um território... que não pode se enquadrar nos modos do Estado, porque se ele se enquadrar, ela não existe. Por quê? Isso é uma moradia alternativa. Como pessoas... disse o Francisco, exatamente. Então, entendeu? E essa é a nossa preocupação. A gente não está aqui debatendo coisas que não é real. É real. A favela hoje, isso é um dos maiores projetos do capital. Os caras acertaram, se juntaram todos os poderes, todos os partidos, ninguém diverge mais de ninguém, para remover favelas sem precisar da porrada. Que ideia genial. Agora, cara, uma coisa que vocês todos falam e vocês todos trabalham e atuam nesse setor, que é o setor da comunicação, e o setor da comunicação dentro da favela foi tangenciado só aqui, tocado muito de leve, o fato de que não existe liberdade de expressão dentro dessas comunidades, dentro das favelas, porque esse pensamento único ao qual você acabou de se referir, que diz, vamos tirar as favelas daqui, vamos limpar isso aqui, é o que norteia a ação policial, a ocupação das UPPs. É isso que eu entendi do que vocês fizeram. Queria que vocês falassem um pouco desse foco central nosso, dessa nossa conversa, que é essa comunicação, como é que é essa batalha lá dentro e também fora. O que vocês encontram no espaço da mídia convencional? Não, Luiz, é assim, ninguém aqui é hipócrita. Eu moro numa favela que não tem ainda a UPP. E a gente sabe que o tráfico também, ele limita a liberdade de expressão. Ninguém acha que o tráfico é legal, ninguém aqui é romântico em relação ao tráfico. Agora, o que a gente questiona é quando a polícia reproduz a prática do tráfico. Então, quando você fala em, então a favela da Vila do João vai ser ocupada pela polícia e o território vai ser devolvido ao Estado. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu pensei o seguinte, então agora a favela vai ter liberdade. Ela vai ter as garantias que o Estado tem que dar, prevista lá na Constituição Federal de 1988, e as pessoas vão ter liberdade para se expressar, para realizar seus projetos, dentro de uma lógica normativa que opera em toda a cidade. Né? Eu não posso jogar lixo na rua, eu não posso aumentar o som desde que atrapalhe o meu vizinho. Então, mas eu vou ter liberdade de remontar toda a questão política que envolve as associações de moradores, reorganizar eleições para a associação de moradores, mobilizar novamente a população sem ter medo de falar de A, B ou C. Então, mas isso não ocorre. Isso não ocorre. O comandante da UPP hoje na favela, ele exerce a mesma posição político-administrativa de qualquer outro presidente de associação, até mais, acho que até muito parecida com o do traficante. Então ele decide por tudo dentro da favela, tudo passa por ele. Isso não é o papel da polícia. Esse não é o papel da polícia. Então, quando a gente fala em comunicação, o fiel tem todo o direito de criar a cartilha dele e divulgar isso da favela com toda a liberdade que ele tiver. Ele pode, inclusive, falar mal da polícia. Ele tem liberdade de expressão. Então, se ele não pode falar mal da polícia porque a polícia vem com retaliação e o prende... Porque antes era o argumento do a polícia matava com o argumento da Auto de resistência. Hoje é o desacato à autoridade. Só tem desacato e não abuso, né? Isso. Então, assim, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A polícia opera muito parecido com o tráfico hoje no território das favelas. Então, assim, quando isso ocorre, a gente tem que questionar, porque esse não é o papel do Estado e as pessoas ali têm seus direitos garantidos. Se o colega me permite, eu vou dar a minha opinião enquanto repórter do jornal Cidadão há um ano, e também como repórter na rádio e auxiliar de produção numa oficina de audiovisual. É claro que eu tenho me aproximado mais dos companheiros aqui, militantes, tenho ouvido os companheiros falarem até para eu ficar a par, porque como sabemos, o Complexo da Maré ainda não é pacificado. E no Complexo da Maré, embora eu já não more lá há poucos anos, há 5 anos eu não moro lá, mas eu só vivo lá. Sou muito mais maranhense do que muito maranhense. E eu costumo fazer filmes no Complexo. Eu faço reportagens, vivo com minha câmera para cima e para baixo. Eu jamais sofri retaliação de qualquer poder público ou paralelo. Isso... Nem cerceamento. Entra onde quer, ouve quem você quer, filma o que você quer. Eu estou falando de mim. Numa experiência de um ano no Jornal Cidadão. Que também não é pacificada, né? Não é pacificada. Então eu não posso dizer que isso Marta não vá... É assim, o exemplo do fiel é assim, de Santa Marta... Santa Marta continua não pacificada. Quer dizer, você pode então fazer a mesma coisa? Pode fazer filmagem em qualquer lugar? Nunca tive problema, nunca tive problema. O tráfico, é importante a gente falar que o tráfico aqui ninguém defende, é ilegal, é violento, porém... Mas ninguém está defendendo o tráfico aqui. Não, eu sei. É, não, então pronto. Assim, não, porque já é o segundo que fala isso. Você já é o segundo. O Francisco falou ainda há pouco que ninguém defende o tráfico. Mas essa é a mídia... burguesa sempre faz essa pergunta. Você prefere o tráfico ou a polícia? É, pois é, mas essa por pergunta exemplo, é uma pergunta simplista, uma maniqueísta, né, de você. Desculpe, eu até é não, quando mal. Eu disse que não, eu não estou defendendo também o tráfico, não é isso. A questão é que a verdade é que eu jamais fui incomodada. É, não, por ninguém. Eu estou dizendo o seguinte, o que eu estou dizendo é o seguinte, o que vocês estão falando desde o início é que com a chegada da UPP impôs-se o pensamento do Estado, o pensamento burguês de que fala o André, e que impede você de se organizar e de você expressar a sua voz, a sua liberdade. Fala, André. Só para fazer um adendo aqui, mais um, é o que nós vivenciamos nas favelas militarizadas. Eu gosto de desconstruir essa coisa de pacificação. A gente tem que desconstruir isso que a mídia burguesa passa. Militarização e ponto. É um estado de exceção, sim. Nós vivenciamos um estado de exceção dentro das favelas militarizadas. Isso tem que ser dito. Por quê? Nós iríamos realizar um evento, primeiro baile gay contra a homofobia dentro de uma favela. Sabe? Um feito, um marco. E porque a companheira é militante e ela denuncia os abusos cometidos pelos policiais da UPP, que é a mesma polícia, que é a mesma polícia do Império, que foi criada para defender os interesses do Império e que hoje ela continua defendendo o interesse do grande capital privado e para o pobre, o favelado, a classe proletária, os trabalhadores... É porrada, bomba, spray de pimenta, isso é fato. Ela está aí para reprimir e recriminar. Mas nós não estamos vendo isso nas favelas, né? Bala de borracha, bomba, spray de pimenta, estamos vendo isso? Estamos vendo. Nas classificações? Tivemos problemas no Jacaré, tivemos problemas em Manguinhos, temos problemas na Rocinha. Não só bala de borracha, bala de aço. Olha só, se nós fôssemos aqui enumerar... Morreu várias pessoas. Isso, se nós fôssemos aqui enumerar os problemas... de abuso de autoridade cometidos pelos policiais das UPPs, nós precisaríamos aí de um programa aproximadamente de um ano. Então a questão é o seguinte, nós temos que ter coragem de falar a verdade, sabe? Eu não tenho medo de falar a verdade. A UPP é um dos projetos mais fascistas que eu vivenciei no longo da minha vida. Mas é de um fascismo mesmo e eu sou contrário à militarização. E eu vou além... Eu sou a favor do fim da instituição polícia militar, que se cria uma polícia popular. Nós temos que ter coragem para dizer. Participação popular. Né? Não, uma polícia popular, não só com a participação. O que nós vivenciamos no Brasil hoje, o PT fez isso muito bem, é a abertura da falsa democracia, que abre-se para discutir a problemática e os problemas, mas as decisões nós não participamos. Está acontecendo isso no Horto. Sabe? Está acontecendo isso no Horto. Então, o que nós queremos... é que a democracia ela seja plena. E de fato, e que nós tenhamos mais participação dentro desse contexto aí, dessa democracia que está aí nos sendo apresentada. Então, o PP, as favelas que estão com o PP, com essa militarização, vivenciam sim um estado de exceção. O comandante embargou o evento sem argumento nenhum. Sem argumento nenhum. Chamamos a imprensa, sabe? Aí. E a imprensa foi? A imprensa foi, a Record foi lá, cobriu a nossa manifestação. E também uma coisa que as pessoas reclamam é que a imprensa faz parte desse jogo maior, que é o jogo da valorização, da limpeza social. Porque há interesses. Claro, há interesses. Há interesses da mídia burguesa. Então, por isso que eu perguntei se a imprensa foi. E financeiros. Uhum. Principalmente da Rede Globo de televisão. Mas a imprensa foi lá e cobriu esse problema. Foi lá e cobriu problema. Porque foi uma ação muito arbitrária, porque ele não tinha argumento. E eu quero aqui ressaltar e salientar e falar da Resolução 013, que foi criada pelo secretário de Segurança Mariano Beltrame, que é um semideus para a sociedade, mas ele criou essa resolução que é arbitrária, que fere a Constituição Federal desse país, porque o Estado tem que propiciar, dar totais poderes aos policiais de intervir em qualquer evento cultural. O que é isso, gente? Você que está ouvindo a gente, isso é estado de exceção. Estão rasgando a Constituição Federal desse país. O Estado tem que propiciar o direito ao lazer e nós estamos sendo privados. E tem mais... O barulho que o evento orgânico da favela faz é o mesmo barulho que o evento que o Playboy está subindo para fazer nas favelas. Quer dizer, eu já não tenho espaço na favela, na cidade, porque está cara. Aí eu estou perdendo espaço dentro da favela. Na sua vizinhança. Isso, é isso que está acontecendo. Agora, uma coisa também que você falou aí que me desperta a atenção aqui. Há pouco tempo atrás nós tivemos situação em que a polícia interveio dentro da favela a pedido dos próprios moradores. Uma coisa que salta aqui aos olhos é que quando era o tráfico que dominava territorialmente a área, o tráfico impunha a sua ordem, mandava fechar o comércio quando morria um traficante, ou quando era preso um traficante, impedia a circulação, impedia descer e subir, fazia esse tipo de coisa toda. Como as milícias cobram pedágio, como tem essas coisas todas. Agora, a diferença é que é o Estado. Como você falou, André, não mudou muito. A UPP é a mesma coisa. Os fuzis continuam. Pois é, mas acontece que é o Estado agora quem faz. Não é mais. É como se fosse as Farc e o Exército com o meu ano, né? Formal. Então não é mais o tráfico ou a guerrilha que está dominando a área, e sim o Estado que está dominando e impondo. Por isso você fala de Estado fascista. Mas essa realidade de exceção era a realidade que era vivida antes do tempo do tráfico também. Como é que vamos resolver essa situação? Olha, é bem simples e claro. A UPP é mais uma ação subjetiva do Estado burguês. Tem que ser colocado, eu já citei aqui que eu trabalho no sistema penitenciário, somos a quarta maior massa carcerária do mundo. Então, nós precisamos de ações concretas do Estado. Eu não tenho que ter... porque sempre nos é colocado, os companheiros aqui sabem, então se você é contra a militarização, você é a favor do tráfico. Não. Uhum. Direito à segurança é um direito de todo cidadão. Mas a gente já saiu desse baniqueísmo. Só estou colocando isso porque sempre nos é feita essa pergunta. Porque eu sou contrário à militarização e sou a favor do fim da instituição Polícia Militar. Então, eu tenho que ter argumento e embasamento para viabilizar uma proposta. A proposta é simples, é investir em educação, sabe? Ações concretas, não ações subjetivas, a médio e longo prazo, rever a questão do sistema penitenciário, que como tudo nesse país está também sendo privatizado, e aí, por isso, esse anseio, a mídia passa todos os dias, olha, nós temos que fazer a redução da maioridade penal, porque precisa de demanda. Os presídios estão sendo privatizados, então precisa de demanda. Agora eu quero saber se o filho do burguês vai ser preso. Eu quero saber quem vai estar ocupando. Porque a maior parte da massa carcerária são de negros nordestinos, é a classe trabalhadora. Isso é que nós falamos no início aqui, a Renatinha falou aqui, quer dizer, isso aí é o pobre sempre que está por baixo, isso, mesmo, então, em qualquer lugar. É simples, é políticas concretas, embasado na educação a médio e longo prazo. Sem educação, sem políticas concretas e não subjetivas, é enxugar gelo. O PP é enxugar gelo. Tudo isso que está acontecendo, nós vamos enxugar gelo. Daqui 10 anos, estaremos aqui nessa mesa discutindo as mesmas problemáticas. Então, simples. Ou não estaremos, é simples. São ações concretas, embasadas no conceito da educação, a médio e longo prazo. Eu queria só dar uma continuidade no tema da repressão dentro das favelas com o PP. Por exemplo, eu fui preso no dia 3 de maio de 2011, onde comemora a liberdade de imprensa no mundo. A nossa rádio Santa Marta foi fechada pela Anatel e a Polícia Federal, com o PP. Quer dizer, uma rádio popular, feita pelo povo, uma rádio que não é partidária, uma rádio que é realmente voltada para as questões do local, onde fazia vários debates, principalmente o debate da UPP, ela é fechada. Isso mostra que, com a UPP, todo mundo está mapeado, todas as instituições estão mapeadas, e quem fala criticamente neste projeto vai ser o feio da história. Então, a gente foi realmente uma prisão política que tem envolvimento não só com a UPP, como o Estado, e a rádio ficou fora do ar, até hoje está fora do ar. E essa população, se o Morro Santa Marta, 6 mil moradores, estivesse ouvindo esse programa, a gente expandia em alguma coisa. E não está. Porque falta comunicação dentro das favelas, uma comunicação livre. É isso aí, é isso que eu tô. Uma comunicação dominada por político, por instituição. Uma comunicação feita pelos moradores, questionando, debatendo, trazendo solução. Então, isso prova que com as UPPs, foi o maior projeto que a burguesia fez. Controla todo mundo. Quem falar vai preso. É negro, pobre, favelado. Quem falou que favelado pode falar? É verdade. Agora, isso aí também é a mesma situação que você verifica na sociedade em geral, principalmente na sociedade carioca em geral, onde você tem a hegemonia de um meio de comunicação sobre todo o resto, e você tem a imposição do pensamento único, e você não pode ser contrário àquilo ali, porque você não tem o acesso ao espaço, seja ele impresso, seja ele eletrônico, mídia eletrônica, o que seja. Olha como é tendencioso e perigoso. Quando a primeira prisão, que é duas prisões, cartilha de abordagem policial, duas prisões políticas, eu não estava roubando, assaltando, traficante, duas prisões políticas pelas nossas ações orgânicas políticas. Na primeira vez que foi a cartilha, estampado na Globo uma manchete, um enquadramento tendencioso, sem investigação, coloca rap é fiel, baderneiro protesta contra a UPP. Isso está diretamente jogando 6 mil moradores. Baderneiro, quer dizer... A UPP é uma instituição que não pode ser criticada. Baderneiro por quê? Porque exerce minha cidadania. Quer dizer, isso é muito perigoso e não tive direito de resposta. Então, quer dizer, não, há isso cinco não existe anos mesmo, a gente vem massacrado e agora alguém está abrindo os meios agora de comunicação para falar, porque perceberam que esse projeto é para gringo ver, só isso. Desculpe, querido. Enquanto você fala, me vem a imaginação aquilo. A gente geralmente, né, quando tem uma vizinha, tem um cachorro, ela não pode entrar, o cachorro tá preso. Aqui no Rio, né, para os turistas chegarem, não, a polícia vai, cerceia todo mundo, né? E diz, pode entrar que os pobres estão presos. Os pobres estão caladinhos, tá todo mundo amarrado. Eu penso da seguinte forma. O processo não é democrático, né? Ele não é democrático, não tem participação da favela. Ele é um processo que é verticalizado, né? Inclusive, ele ignora totalmente a construção do que é a favela na cidade do Rio de Janeiro. Eu sempre digo que a gente tem que falar favela no plural, porque cada uma tem uma história, né? Cada um tem uma formação, inclusive geográfica, uma localização diferente, uma outra forma de lidar com os seus problemas. Mas como é pobre, como as pessoas de lá são caracterizadas como pessoas pobres, e a gente sabe que na favela não é assim, você tem pessoas que têm um padrão de vida de classe média, alta, baixa. Então, assim, a favela ela é muito, muito eclética nesse sentido, né? Ela é muito diferente. Mas como é para a favela, com toda a licença poética aqui, na favela se acostumou ao menos pior. Então, menos pior hoje para a favela é ter o PP. Se você, e aí acho que todo mundo aqui concorda, se a gente perguntar um morador, se a gente juntar 100 moradores e perguntar se vocês querem o PP, acho que 99 vão dizer que querem. O morador da Rocinha falou: prefiro tomar uma tapa na cara da UPP do que ser morto pelo tráfico. Nenhum dos dois. Exatamente, nenhum dos dois. Por quê? Porque o processo não é democrático, porque não teve discussão. Quando a UPP entra, o comandante ele reúne a comunidade para dizer o que pode e o que não pode. Isso não existe. Então, não há participação democrática nesse processo. A favela, ela passou por. Vem passando por vários processos de tutela. Começou com o Estado lá na Leão 13, Leão 23, 13 ou 23, nem lembro. 23. Fundação Leão 23. Não, é o 13, agora também você me confundiu. Também me confundi. Enfim. É um número desse aí. Exatamente. Depois ela vem com a ocupação dos esquadrões da morte, os grupos, né, os Mão Branca, toda aquela situação. E aí eles já começam a ocupar o território e ditar as regras dentro desse território. E as pessoas, não, os caras são legais porque os caras mantêm a ordem dentro do espaço, só que isso se perde, né? Então, para manter a ordem, você tem que ser cada vez mais violento, né? E essa violência acaba adentrando a casa das pessoas, atingindo os familiares, filhos, filhas. E aí vem a milícia, que parece ser uma coisa mais branda. Olha, milícia é legal, não tem tráfico, pô, então deixa lá os caras lá, a gente vai ter gatonete. Muito policial. Exatamente. Também, e aí vem o tráfico. E agora o tráfico está violento demais, já extrapolou, a gente não consegue mais conviver com o tráfico. Disputa por domínio de território com grupos armados, então são facções, a própria polícia também tentando entrar, caveirão, esse, aquilo, outro. Então a gente agora tem a UPP. Aí volta o fiel. história do cara da Rocinha que nunca prefere tomar tapa na cara que um tiro de bala. Nunca você tem um morador como sujeito não, do processo. Ele não. É sempre a reboque dessas modificações, dessas mudanças. Porque é aquilo exatamente. Que eu falei. O Estado burguês, ele propicia. E o sistema capitalista, ele abre brechas. Ele abre brechas desde que você não mexa no sistema capitalista. Não é só isso. Acho que o Fiel tem razão. Acho que o problema é o Estado Democrático de Direito. Quando é que o morador vai ter liberdade de expressão para o Fiel colocar na rádio dele e comunicar para as pessoas? Olha, e assim, abrir para um debate qualquer questão, uma questão como essa, como outra. Democrático, né? É o Estado Democrático de Direito. Então, assim, o cara está aqui, pô, e está dizendo para você: eu tentei fazer isso na minha comunidade, eu não consegui. Então, assim, não há Estado Democrático de Direito nas favelas do Rio de Janeiro, que isso fique claro. Sim, então, e o que a Renata falou, razão. Por exemplo, a Renata disse que ela circula sem cerceamento algum, sem qualquer impedimento dentro da maré, mas a maré não é pacificada. Tudo bem. Quer dizer, quando for pacificada, você acha que acaba isso, Renata? Na verdade, eu não sei se vai... Eu não posso dar uma opinião, porque não foi pacificada ainda. Tenho observado... Tenho observado, né, o discurso dos companheiros aqui, até para ficar a par. E confesso que fico meio em pânico às vezes. É simples, Renata. Vamos fazer então vamos organizar um debate na Maré para discutir a questão do tráfico. Tudo bem? Beleza. Vamos ver quem são as pessoas que vão para lá, que vão se propor a estar participando dessa mesa para falar mal do tráfico. Eu lembro que... O problema não é a questão de discutir tráfico ou PP. O problema é a educação. Quem educa o menino não precisa bater no homem, não precisa prender o homem. Mas voltando àquele maniqueísmo que eu queria evitar desde o começo do programa. Vamos sair desse negócio de PP e tráfico. Mas a questão da educação... São dois lados da mesma moeda. O problema é... Mas, por exemplo, eu sou um cara que eu não posso falar mal da educação. Assim, por mais que eu fale mal da educação, porque eu sou um cara que fui criado na favela, estudei nas escolas da favela, entrei para a universidade pública, fiz mestrado, vou fazer doutorado. Então, assim, a escola é ruim? Ela é ruim. Mas aí talvez seja o que o André fala desse Estado. É claro, é. Que é fascista, que assim, olha, Marcelo entrou, mas um monte ficou do lado de fora. Então a gente vai discutir outras coisas. Como é só você ver, na verdade, acaba discutindo esse sexo dos anjos. Isso, porque assim, uma coisa leva a outra e a outra. A gente tem discutido muito. Só para fazer um adianto aqui dele. Sim. A gente está com um projeto dos movimentos sociais discutir com a parte acadêmica. Por exemplo, tem hoje as cotas, que é uma vitória do movimento negro, diga-se de passagem. Claro. Que é importante, não é o ideal, mas é importante. Verdade. O pobre está tendo mais acesso às universidades, mas não adianta se você não reestruturar a universidade para receber essa demanda. É verdade. Então, assim, nós temos que discutir o que me incomoda. E eu quero fazer aqui um alerta para você que é favelado, a classe proletária, a classe trabalhadora desse estado, dessa cidade. Sabe, nós temos que ficar atento. Em toda a Europa, o rico reside nas partes mais altas. Depois da militarização, sobe nas favelas hoje. Você vai ver que as pessoas que residem lá estão mudando, porque o pobre está saindo e a burguesia está entrando por causa do processo da gentrificação. Esse projeto da UPP, ele é protagonista no projeto de modelo de cidade, e se as favelas não se unificarem para fazer um foco de resistência, daqui 10 anos não existe favela nos moldes da favela. Essa é a minha preocupação, André, e a preocupação do isso aí, olha, aliás, isso aí é um tema para um programa especial. Nós vamos fazer esse tema aí. Eu quero desdobrar esse assunto com você, porque é muito importante, né? Isso aí. Agora eu queria que cada um fizesse uma intervenção final, porque nós estamos chegando no fim do programa. Isso aqui também é a ditadura do tempo, contra essa não tem jeito. Como o companheiro falou, vamos discutir então sobre o tráfico. Eu não tenho a menor intenção em discutir somente o PP, somente tráfico. A minha discussão, minha preocupação é a educação. Entendeu? A minha preocupação é essa, não é vamos ver então quem é que vai lá para ver... vamos fazer um debate sobre tráfico. Façamos sobre tudo. Eu acho que você é um privilegiado, conseguiu, entendeu? Devido a quê? A uma ONG. Né? O SEASME foi lá, entrou, se eu não me engano, foi a primeira ONG. Tem o Redes também, tem a SPOC, tem o Observatório de Favelas. Então, o Complexo da Maré, ele é bem rico nesse sentido. Tem muitas ONGs, muitos lugares onde você tem acesso a projetos que vão te auxiliar a entrar na faculdade, cursos técnicos, N cursos. Então, o que acontece? Eu acho que o Complexo da Maré tem um diferencial, que é esse acesso maior. Não sou contra uma universidade dentro da favela, sou a favor, mas não é deixar o cidadão só na faculdade dentro da favela, não. A gente tem uma faculdade ali do lado e o cidadão maranhense tem, sim, que ser capacitado e ir para a universidade, que está logo ali no fundão. Legal. Concordo com você. Essa é a Renata Guilherme, comunicadora comunitária lá da Maré, quer dizer, não mora na Maré agora, mas é maranhense, mais do que muita gente que está lá, e falando aqui, repórter até do Jornal Cidadão e da Cidadela também, que é a ONG, e agora o rapper Fiel vai fazer a sua intervenção final. Convocar todos os irmãos, preto e brancos, pobres, moradores de favela, sem polícia e com polícia, com tráfico ou sem tráfico, para a gente se voltar, se atentar para a sua vida, sua realidade. Nunca a polícia te tratou bem, porque ela vai te tratar agora. Nunca você teve cidadania, porque vai ter agora. Isso é um grande projeto para você ser removido. Claro que a gente não tem mídias no Rio de Janeiro inteiro para a gente fazer esse debate todo dia. Claro que você vai ser... alienado para aceitar a polícia, entre aspas, pacificadora, porque as mídias empresariais estão massificando isso na sua mente e criando subjetividade. Então a gente não tem escolha, eles não deixam a gente escolher. Eu tenho certeza que todos os favelados podem viver sem um fuzil, seja do Estado ou do tráfico. Ok, legal. Esse foi o rapper Fiel, é lá de Campina Grande, paraibano, mas mora no Santa Marta. Tinha até a rádio comunitária lá, 103,3 FM. Tem a rádio lá. Tem, só, mas foi, não saiu tá do ar? Lá. Pois é, então. Só não então, está no ar, mas o estúdio está lá. Tá tudo... tem, mas acabou. Não é isso? Tem, mas não está no ar. Disco do Pato Fudo. Tem, mas acabou. É isso aí. Agora, o André Luiz de Souza, que é da Babilônia e um dos fundadores do movimento Favela Não Se Cala, e que também é do sistema penitenciário, é a nossa participação aqui do lado de lá da grade. Não ficar lá, é lá. Meu, eu queria agradecer a oportunidade, uma oportunidade ímpar, né, de externar o que de fato está por detrás desse projeto da UPP. E o Favela Não Se Cala, ele discute as coisas de forma abrangente. Queremos discutir, sim, o Estado burguês. Queremos fazer um alerta aqui para os movimentos sociais. Não dá para costurar por dentro desse Estado burguês. A única coisa que você vai mudar é a si própria, passar para o lado do sistema. Quero conclamar aqui a classe campesina, o proletariado, os trabalhadores e você, favelada, a lutar juntos contra esse projeto fascista das UPPs. E somos a favor, sim, do fim da instituição Polícia Militar. E somos a favor, sim, da destruição do sistema capitalista, porque tudo isso é reflexo do sistema e do capitalismo, e que possamos reconstruir uma sociedade justa e igualitária, onde não precisamos mais viver nem com fuzil do Estado e nem com fuzil do tráfico. Legal, agora o Francisco Marcelo Silva, que é do conjunto de favelas da Maré ali da Vila do João e mestrando em educação pela Universidade Federal Fluminense, também para sua intervenção final. Não, já estou no doutorado. Já está no doutorado, né? Estou indo para o doutorado. Olha só, entrou aqui mestrado. Porque eu quero só... Está terminando o programa. Eu estou igual a Playbozada. Eu quero também viver só do dinheiro do Estado para poder estudar, poder me formar. Não é isso aí, vamos lá. Assim, agradecer o convite mais uma vez, agradecer estar aqui nessa mesa com essa rapaziada, adorei. Dizer que eu acredito num projeto de cidade. Num projeto de cidade que inclua a favela, que inclua as pessoas da favela, né? Claro que eu também acredito que a favela, ela conhece muito bem o asfalto. Nós sabemos exatamente como a classe média vive. Nossas mães foram criadas, trabalharam 30 anos, 20 anos em casa de família da classe média. A gente sabe exatamente o que é ser classe média. Eu acho que as pessoas do asfalto, de fora da favela, precisam entender melhor o que é a favela e não tentar colocar para dentro da favela sua lógica de cidade. Eu acho que a UPP tem feito isso, né? Então, quando quer influenciar no tipo de música que você vai escutar, no tipo de roupa que você vai usar, no tipo de cabelo que você tem que usar, isso é trazer um modelo, um paradigma de cultura que está ultrapassado. Acho que a favela propõe uma coisa diferente, propõe uma forma nova de viver, uma vida mais rica, com pessoas andando, se dando. E eu brincava no último debate que a gente participou, que antes a gente batia na porta do vizinho para pedir um pouco de açúcar, de sal. Hoje meus amigos batem na minha porta para poder usar a internet, Wi-Fi. Então isso é legal, e a favela traz essa novidade. A gente tem que aproveitar e viver essa coisa rica que é a favela. Obrigado. Legal, muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa de hoje. Nós discutimos comunicação e UPP, principalmente nas favelas do Rio de Janeiro. O Tema Livre fica por aqui, amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Um bom dia para todos. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Vale. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.